voz pra mim. Deixa eu passar, não travo fini. Bibit, não toca em mim. Se eu destravar, não sobra um fio. Abram alas pra mim. Deixa eu passar, não travo fini. Bibit, não toca em mim. Se eu destravar, yeah. Peguei a bala lá na barraquinha. Cruzei vielas, baby, bem patricinha. Menor perguntou se eu tava perdida. Sou cobra criada, me viro sozinha. Não ando de... só ando na minha. Tô jogando milho pra essas galinhas. Me olhou de canto, mais uma faminha. Copiando rap, cheirando farinha. Se tenta comigo, honey, vai tomar um vral. Te deixo careca e taco álcool com sal. Chinelo da Kenny pra ele passar mal. Portando correntes, mais um baile normal. Deixa eu passar, não travo fini. Bibit, não toca em mim. Se eu destravar, não sobra um fio. Abram alas pra mim. Deixa eu passar, não travo fini. Bibit, não toca em mim. Se eu destravar, bit não toca em mim. Sendo ignorada, dá pra ver no seu semblante sua inveja, eu vi de longe. De cara amarradado, tipo que ladrar. Mas eu tô suave, bonita e trajada. Abram alas pra mim. Deixa eu passar, não travo fini. Bibit, não toca em mim. Se eu destravar, não sobra um fio. Abram alas.